Tá carente, filha? Tá carente, filha? Dura pra se envolver com os amigos da firma aí, ó. Manda assim pra elas, ó. Desculpa se eu não me envolvi. É que atualmente o coração tá bloqueado. Duvida não. Por causa de uma mina aqui. Mexeu com a emoção e me deixou prejudicado. Mas não vai ficar assim. Não vai. Vou fazer o melhor pra mim. Ela vai. Quer brincar, já era. Agora é pega. Ela me pegou, eu vou pegar as amigas dela. Quer brincar, já era. Chefinho, quem produziu? Ele mesmo, pô. Desculpa se ele mesmo, me envolvi. É que atualmente o coração tá bloqueado. Por causa de uma mina aqui. Mexeu com a emoção e me deixou prejudicado. Mas não vai ficar assim. Não vai. Vou fazer o melhor pra mim. Ela me pegou, eu vou pegar as amigas dela. Quer brincar, já era. Agora é pega. Ela me pegou, eu vou pegar as amigas dela. Então vai, chacalha aqui, tu vai. Chacalha aqui, tu vai. Esconde, eu me esconde, não quero mais. Esconde, eu me esconde, não quero mais. Se eu não me envolvi.